Neste mês de outubro, o Ministério Público de Minas Gerais celebrou acordos de não persecução civil e de não persecução penal com o ex-prefeito de Moeda e outros envolvidos. Esses importantes instrumentos consensuais de combate à corrupção possibilitaram o ressarcimento aos cofres do município. Ao longo das investigações, o Ministério Público de Minas constatou a ocorrência de fraude em licitação e contratação direta ilegal realizadas no ano de 2016 no município de Moeda. As condutas envolvendo o ex-prefeito, seu chefe de gabinete, uma secretária municipal e empresários locais caracterizaram ato de improbidade administrativa e configuram a prática de crimes previstos na Lei de Licitações e Contratos. A atuação do MPMG, nesse caso, contou com as participações do Grupo Especial de Promotores de Justiça de Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público e da Promotoria de Justiça de Belo Vale. Entretanto, para o coordenador do CAUPP, Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Minas Gerais, promotor de justiça Daniel de Sá Rodrigues, as possíveis mudanças na Lei de Improbidade Administrativa, pretendidas com o Projeto de Lei 2.505, trarão dificuldades para apuração e atuação do Ministério Público. Sobre os acordos firmados pelo MPMG com o ex-prefeito de Moeda e outros envolvidos, Daniel de Sá avalia como seria o desenrolar da situação caso as mudanças previstas na Lei de Improbidade estivessem em vigor. É sem dúvida que os projetos de lei, se aprovado, se já em vigor, com as alterações trazidas, iria trazer dificuldades para a apuração e para a atuação do Ministério Público, uma vez que teria prazo reduzido para a investigação, que no caso do novo projeto de lei seria máximo de 2 anos, com a prorrogação pelo Conselho Superior, enquanto que a média dos prazos de encerramento de inquérito no SRU, de acordo com os nossos dados do Ministério Público, a média é de 4 anos. Além disso, o aumento dos requisitos para a caracterização do ato de improbidade pode desestimular a solução negociada ou a solução através do acordo de não persecução civil, como foi a maioria desses casos da cidade de Moeda, uma vez que o réu pode preferir se defender em juízo numa ação onde ele teria maiores possibilidades que atualmente de sucesso na sua defesa, inclusive se beneficiando do prazo prescricional após a propositura da ação, que não existe hoje, está sendo introduzido pelo projeto de lei e com um prazo reduzido em relação ao prazo regular, que foi estabelecido em 8 anos e para a prescrição dentro do curso da ação é de apenas 4 anos. O coordenador do CAUPP avalia ainda os impactos que as mudanças na lei de improbidade podem provocar na atuação institucional na defesa do patrimônio público. Na verdade, as alterações da lei de improbidade, na medida em que diminuem ou limitam a atuação do Ministério Público no campo da investigação e da persecução dos atos de improbidade, causam prejuízo a toda a atuação institucional na defesa do patrimônio público. Não a um órgão específico ou ao grupo especial de promotores de defesa do patrimônio público, mas sim a toda essa missão institucional de defesa do patrimônio público, de combate à corrupção e de busca de uma gestão pública mais honesta e mais proba. O prejuízo institucional é nesse campo funcional, mas o prejuízo maior é da própria sociedade, que vai ficar mais desprotegida em relação a esses maus gestores que se aproveitam da coisa pública em benefício próprio ou fugindo dos interesses que eles deviam procurar em relação a uma boa gestão em prol da sociedade. Ainda sobre as possíveis mudanças na lei de improbidade, o promotor de justiça Daniel de Sá destaca que a obrigação de ressarcimento por danos causados ao erário permanece. Porém, a partir das possíveis mudanças, não será mais possível cobrar ressarcimento por negligência ou descaso do administrador com os recursos públicos. O projeto de lei que está sob análise para sanção do presidente não altera a obrigação de ressarcimento de danos causados em função de atos de improbidade. O que altera é que agora todos esses danos têm que ser efetivamente comprovados e decorrentes de um ato doloso, ou seja, um ato intencional. Não há mais a possibilidade de imposição desse ressarcimento de dano decorrente de um ato de improbidade que tenha sido praticado, por exemplo, por negligência, ou descaso do gestor com a boa administração pública. Nesses casos, o ressarcimento do dano é buscado e operado em favor do ente público lesado, e a aplicação em determinadas áreas não é definido pelo Ministério Público, mas sim pelo próprio gestor que estiver à frente do órgão à época. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse www.mpmg.mp.br. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.